Uma boa noite a todos. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. E o título da minha mensagem de hoje diz assim: crendo de todo coração. A Bíblia usa essa imagem da gente fazer algo para Deus de todo o nosso coração. E abre lá a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Depois nós vamos ler um texto em Colossenses. E o texto principal da nossa meditação hoje estará em Atos, capítulo 8. Mas primeiro a gente vai analisar um pouquinho na Bíblia essa coisa de fazer algo de todo o nosso coração. Existem muitas pessoas que fazem coisas. Elas namoram, elas casam, elas torcem pelos seus times de futebol, elas vão à igreja, elas gostam de determinadas coisas. Mas às vezes elas não fazem essas coisas de todo o coração. E outras não, outras fazem aquilo de todo o coração. E obviamente que as coisas desse mundo, elas são muito menos importantes do que a nossa relação com Deus. E a relação com Deus é o que há de mais importante. E esse texto de Marcos vai nos ajudar a responder algumas questões a respeito dessa disposição de fazer algo por Deus de todo o nosso coração. Marcos 12, a partir do verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. A religião de Israel é uma religião marcada pela manifestação de Deus. Foi Deus quem deu vida a Adão e Eva. Foi Deus quem chamou Abraão. Foi Deus quem abençoou Isaac, Jacó, os filhos de Jacó. Foi Deus que os guiou até o Egito. E foi Deus que tirou eles quando os egípcios os escravizaram. Em algum momento o povo de Israel estava diante de um mar, montanhas por todos os lados, um exército assassino atrás dele. E o que é que Deus faz? Deus abre o mar. Deus abençoa, Deus salva. E Deus faz uma manifestação linda e que gera temor e tremor no coração dos pecadores. Deus desce no Monte Sinai para dar a sua lei. Israel era marcado com esse fato, que Deus deu uma lei para distinguir Israel de todos os outros povos. Obviamente que essa atitude de Deus, ela gera a seguinte conclusão: o que Deus fala é importante, o que Deus fala é lei, o que Deus fala são mandamentos. Mas claro que isso também gera a outra questão, que é: de tudo que Deus falou, o que é mais importante? O que está acima? E Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Mas você não vai amar Ele como você ama o time de futebol, a esposa, o filho, a filha, a igreja. Você vai amar Ele acima de tudo, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sem esquecer, obviamente, que amando a Deus, nós aprendemos a amar as pessoas como amamos a nós mesmos. O bem que eu quero para mim é o bem que eu quero para o outro. A salvação que eu quero para mim é a salvação que eu quero para o outro. E isso de todo coração. Você talvez não tenha um problema de saúde. Nas vistas, no coração, na cabeça, nas pernas. Mas se você tivesse, como que você oraria a Deus? Com fé, pedindo a Deus misericórdia, poder para passar por aquilo, para vencer aquilo? Ore dessa forma pelas pessoas que sofrem os problemas que você não tem. Porque é isso, é para se preocupar com o outro como se fosse nós. Porque nós somos seres humanos, todos nós somos uma família. Mas eu quero enfatizar aqui o fato: Deus nos pede que a gente o ame de todo coração. Mas não é só o amor. Abre a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versos 23 a 25, uma carta de Paulo. E ali está, quem sabe, uma frase mais geral, mais generalizada, sobre fazer algo para Deus de todo o nosso coração. Nós não devemos simplesmente amar a Deus de todo o coração. Nós devemos fazer o quê? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Paulo nos chama para responsabilidade espiritual. O que a gente planta, a gente vai colher. Mas ele nos dá um mandamento, uma ordem espiritual, dizendo assim: tudo que você fizer, faça de todo teu coração. Ore de todo o teu coração, devolva os teus dízimos e ofertas de todo o teu coração, distribua os DVDs, os estudos bíblicos, dê estudos bíblicos, visite as pessoas, ore por elas de todo o teu coração. Faça as coisas com paixão, com amor, com verdade, com seriedade, com profundidade, não simplesmente por fazer, não simplesmente nessa prisão da mornidão de Laodiceia em que muitos de nós vivemos. Fazer de todo o coração para Deus. Mas lembra do título e da mensagem de hoje: crendo de todo o coração. A obra que Deus fez através de Jesus Cristo fez uma marca na humanidade que presenciou essa história. E aqueles homens que seguiram a Jesus conheceram um homem que tinha poder sobre a doença, sobre o pecado, sobre o diabo, e venceu. E venceu o diabo, e venceu a doença, e venceu a morte. E o poder que acompanhou essa mensagem, um poder da fé, o poder do amor, o poder da verdade, se concretizavam de formas maravilhosas na Igreja Apostólica. E vamos estudar uma parte de um capítulo onde um ser humano é chamado a crer de todo o coração. Atos capítulo 8. A mensagem de hoje não vai ser muito longa, ela vai ser curtinha para a gente poder apreciar também a festa batismal. Dona Diná e o Lucas estão aqui. Que prazer tê-los, que prazer saber que vocês desejam fazer parte de um grupo especial. Aqueles que creem em Deus de todo coração. Acima das dificuldades, apesar das dificuldades, vocês têm crido em Deus. E a palavra de Deus diz assim, em Atos 8, a partir do verso 26, e a Bíblia diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: ei, você compreende o que você vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Algumas coisas eu quero enfatizar aqui. A direção espiritual sobre a igreja. O anjo de Deus, o Espírito de Deus, é que guiam Filipe. Olha, vai na estrada que vai de Jerusalém até Gaza. E saiba, essa estrada é deserta. Não tem ninguém lá. Não é o comum encontrar muita gente por lá. Não encontrar ninguém, estava deserto. Mas lá no meio daquele caminho deserto, quando a gente está sozinho, Deus está com a gente. E aquele homem tinha ido a Jerusalém adorar ao Senhor, vinha estudando a Bíblia, e lendo o profeta Isaías. E ali Filipe, e a hora que Filipe viu aquele carro, o Espírito ainda avisou ele: olha, vai e dá uma olhada, ouve o que ele está lendo. E começou a ler Isaías. E aí Filipe já perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Ele disse: como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explica? Então você pode me explicar, senta aqui, vamos conversar, vamos comigo. E aí o texto vai continuar, do verso 32 até o verso 35, e a Bíblia nos diz assim: ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, Mas quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, lhe anunciou Jesus. A pessoa de Jesus Cristo só é compreendida à luz da palavra de Deus. Por que que Jesus pode dar vista aos cegos? Fazer o que ninguém pode fazer humanamente. Porque foi ele que no princípio disse: haja luz, e houve luz. É a identidade de Jesus como Deus, um Deus que se faz homem para salvar os homens. E ele pode dar vista aos cegos, libertar os cativos, curar aqueles que têm câncer, AIDS, abençoar, ajudar, porque ele é presente na vida de cada um. E a gente só entende a obra de Jesus, a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, quando a gente entende a palavra de Deus. É lendo Isaías. Isaías foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E sabe por que que Deus escreveu isso 700 anos antes? Para que aquele povo pudesse ler aquilo constantemente. Pensa assim, pensa num filme, contextualizar para hoje em dia. Deus manda um filme, manda uma passagem, uma palavra, e você assiste aquele filme a sua vida inteira. Você ensina os seus filhos a assistir aquele filme, os filhos dos seus filhos, durante 700 anos, dizendo assim: um dia vai vir alguém, e ele vai ser morto como um cordeiro. Ele vai ser levado perante os seus assassinos, ele não vai abrir a boca, vão negar a justiça dele, na cara dele, e ele vai ficar quieto. Ele vai aceitar, ele vai ser humilhado. Mas aí o profeta diz assim: mas a sua geração, quem poderá contar? A morte dele vai gerar vida, e quem vai poder contar o número dos que serão salvos através da sua morte? Ninguém. E aqui, quando o eunuco está assistindo esse filme, e ele não sabe que aquilo é verdade, que aquilo é realidade, ele diz assim: olha, mas o que tem a ver esse filme? O que tem a ver esse texto? O profeta está falando dele? É ele que vai morrer? Ele que vai salvar as pessoas pela sua morte? Aí Filipe diz assim: começando por essa passagem da Escritura, lhe anunciou a pessoa de Jesus Cristo. Deus em pessoa se fez homem. Ele foi humilhado, ele foi morto, e pela sua morte ele nos dá vida. Lindo, maravilhoso, fantástico. Para terminar, o texto de Atos capítulo 8 vai terminar a partir do verso 36 até o verso 40, dizendo assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passou além, e evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Filipe, através daquele pequeno texto de Isaías capítulo 53, anunciou a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Possivelmente Filipe falou assim: esse Deus, o Deus de Israel que se fez homem na pessoa de Jesus, ele também foi batizado. Ele também entrou na água um dia, João Batista o batizou, mesmo ele não tendo nenhum pecado. E ele deu o exemplo para que a gente pudesse seguir. Mas por que ele foi batizado? Por que ele morreu? Por causa dos nossos pecados. Nossas mentiras, vaidades, orgulhos, transgressões, erros, roubos, assassinatos, imoralidades em relação a muitas coisas. Tanto pecados grandes, quanto pecados pequenos, na nossa forma de ver. E Jesus sofre a morte, Jesus sofre a humilhação, sofre a cruz. E Jesus ensina, vocês precisam nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. É necessário que o amor entre no seu coração, o perdão, a graça, a lei de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. E para que isso aconteça, é necessário que você creia de todo o seu coração. E vocês lembram do que a palavra de Deus diz? Quem crer e for batizado será salvo. Coisa maravilhosa, coisa fantástica. Não é crer como creem os demônios, conforme Tiago vai dizer. É crer de todo o coração. E que essa crença resulte em uma vida de fé, de amor a Deus e de amor às pessoas. Essa é a lei. Nós temos pessoas no nosso meio que estão tendo essa experiência, que estão ansiando por essa experiência, que estão buscando reconsagração nessa experiência. Nós temos pessoas que vão ser batizadas hoje, nós temos pessoas que serão batizadas em breve, pela graça de Deus. E a obra que o Evangelho fez na vida daquele eunuco tem sido multiplicada e refeita na nossa vida. A gente também não entende muitas coisas, e o Espírito Santo usa os seus instrumentos para nos ajudar, para nos ensinar, para nos conduzir à palavra de Deus, à verdade de Deus, à pessoa de Jesus Cristo, para que pudéssemos ser salvos, para que sejamos salvos para a eternidade. É maravilhoso presenciar isso. E vocês, como igreja, têm o privilégio, o dever e a responsabilidade de pregar como Filipe pregava. Em todas as cidades, em todas as casas, em todas as aldeias, até chegar ao seu destino. Façam a obra de vocês, façam a parte de vocês, nunca procurando honra e glória humana nesse caminho, mas buscando salvar pessoas por quem Jesus morreu. O Lucas é um pequeno jovem, um juvenil, pré-adolescente, por quem Jesus morreu. A dona Diná é uma pessoa que tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem os seus problemas, precisa de ajuda. Eu também sou igualzinho a ela. E Jesus a ama. E Jesus a salvou na cruz do Calvário, como Ele fez por mim e por você. Quantos outros Lucas, quantas outras donas Diná existem aí para serem alcançadas pelo testemunho do amor, da graça e da redenção de Jesus? Só o nosso trabalho missionário vai dizer. Claro que eu entendo, eu sou um pastor, eu venho passar aqui uma semana, para mim é fácil falar. Para vocês é mais duro ali no campo, o pessoal é difícil, interessado, o pessoal não quer estudar a Bíblia, o pessoal tem as suas religiões, o pessoal tem preconceito contra adventista, etc. Pensam que eu não sei disso também? Não é porque eu estou aqui que é fácil, ou que eu estou falando algo que eu não quero fazer. O trabalho de vocês é o mesmo trabalho meu. É o trabalho devagarzinho, testemunhando, ensinando, e graças a Deus, vendo os frutos da aceitação do Evangelho na vida do Lucas, da dona Diná, da dona Marisa e de todos aqueles com quem a gente tem entrado em contato. Que Deus seja louvado pela decisão do Lucas e da Diná, crendo de todo coração, crendo em Jesus, no seu amor, na sua graça, e quem crer e for batizado será salvo. Mãe e filho, quando eu me batizei, eu me batizei junto com a minha mãe, Lucas. No mesmo tanque, na mesma hora. Igualzinho você aí, daqui a pouco vai se batizar junto com a sua mãe. Foi assim que foi comigo também. E Deus me abençoou. Eu continuei tendo problemas, mas Jesus me ajuda nos meus problemas. Você também vai ter problema, mas Jesus vai te ajudar na escola, para você cuidar da sua mãe. Ore por ela. Sua mãe vai orar por você, porque ela te ama demais. Obedeça a ela também, faça o seu melhor para Deus, dona Diná também, faça o melhor pelo Lucas, por você, e naquilo que vocês precisarem da ajuda da igreja, do pastor, minha, vocês podem contar com as nossas orações e com aquilo que vocês precisarem e a gente puder realizar em favor de vocês. Que a graça de Jesus Cristo os acompanhe ao tanque batismal, vocês podem se dirigir. E aqui a gente fica com a parte da festa, né? A grande festa que ocorre no céu, que possa repercutir no nosso coração. Nós que já somos batizados, que estamos em situação regular na igreja, e aqueles que ainda não estão, em breve terão essa mesma alegria. Já podem se alegrar desde já pela experiência deles, porque ela também é a experiência de vocês, uma experiência de fé em Jesus e de salvação pela graça de Deus. Tem sido muito bom estar aqui com vocês. Eu particularmente tenho crescido, tenho buscado a Deus, crendo de todo o coração as pessoas podem ser batizadas. Crê de todo o coração, vocês podem ser batizados. Crê no Senhor, crê na sua obra, crê na sua pessoa, e a graça de Deus vos bastará para a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso e santo Pai que habita nos altos céus, nós mais uma vez temos o nosso coração inundado de alegria pela certeza de que a salvação, mais uma vez, ó Pai, está neste lugar. Neste momento, ó Pai, o teu filho Lucas, este juvenil, ele compreendeu que uma vida sem a pessoa de Jesus é uma vida sem propósitos, é uma vida vazia. E neste momento, como ministro do Evangelho, eu tenho o privilégio e a satisfação de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ainda em tua presença, ó Pai, nós somos movidos por um sentimento de gratidão por esta família que neste momento se encaminha até os teus pés. Ó Pai, a irmã Diná, depois de compreender a tua palavra, firmou os passos e neste momento está se entregando de corpo e alma ao Senhor Jesus. Neste momento, como ministro do Evangelho, eu tenho a honra de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, porque eu conheço pessoalmente algumas pessoas que estão no vale da decisão. Elas creem em Jesus de todo o seu coração e elas também querem passar por essa experiência muito em breve. Existem pessoas entre nós que estão nessa situação. Eu quero dizer para vocês três que eu conheço que vale muito a pena. Não é fácil abandonar certas coisas. Não é fácil vencer certas coisas, mas é possível, e muito pior é ser derrotado nessas coisas. Vocês são vitoriosos, não derrotados. E por causa de uma coisa, o Espírito Santo bateu no coração, tocou no coração, e vocês creem de todo o coração de vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde até o dia, e muito em breve, de vocês estarem dentro desse tanque. Que vocês possam ter alegria, ter prazer, ter paz, ter certeza de que Jesus cumprirá a sua promessa de fazer o impossível, que é a salvação de vocês. Jesus, ele destrói o pecado. Ele nos ensina a amar, ele nos ensina a perdoar. Mas Jesus, ele também exige decisão, seriedade, escolha. E Jesus disse que quem se envergonhar dele, ele se envergonhará diante dos anjos. Jesus morreu publicamente por nós, pelado numa cruz, torturado, humilhado. A gente não viu uma cruz, a gente não sabe quem que era. Inclusive, alguns dizem que a cruz só começou a ser usada como um símbolo cristão quando a última pessoa que tinha visto uma cruz morreu, porque era algo pavoroso, horrível. Enquanto o último não morreu, ninguém usou a cruz como um símbolo de coisas boas. Que o que Jesus passou por nós não foi bom, não foi gostoso. Mas ele passou por amor até o fim. Ele podia se livrar da cruz por um piscar de olhos, por um estalar de dedos, e mandar 12 legiões de anjos os defender ali. Mas ele não faz isso pelo Marcelo, pela Nicole, pelo Hércules, pelo Ezequiel, por cada um de nós aqui. Ele não se livra, ele morre. E o livro de Atos que nós lemos hoje, se você ler o capítulo 3, Pedro diz assim: matastes o autor da vida. Mas lembre que Jesus também falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele se entregou para ser morto, para que nós que merecemos ser mortos pudéssemos ter vida. Vida com abundância, vida eterna, sem morte, sem pecado, para sempre. Eu mencionei três pessoas aqui: o Hércules, o Marcelo, a Nicole. Talvez existam outros. que precisam tomar a decisão para o batismo muito em breve. Não por mim, eu vou embora no sábado. Nada por mim, mas por Jesus Cristo. E se vocês creem de todo o coração, vocês três, e alguém mais que está aqui, que ainda não se uniu à igreja através do batismo, que ainda não tomou a decisão, que ainda não conseguiu vencer algumas coisas, eu gostaria de fazer um apelo pessoal e direto para vocês. Escolham a Jesus, escolham a verdade, escolham a lei de Deus, escolham a graça de Deus, escolham ser o que Deus quer que vocês sejam. E saibam que nesse caminho, apesar das dificuldades, existe felicidade, existe sentido na vida, existe amor. E onde tem amor, onde tem sentido na vida, onde tem verdade, vale a pena viver. Vocês gostariam de manifestar publicamente também e dizer para Jesus: Senhor, eu quero um dia, em breve, estar aqui, dentro do tanque batismal, reconsagrando a minha vida, me rebatizando ou se batizando. Se vocês querem tomar essa decisão consciente, pessoal, venham à frente. Se outras pessoas que eu não mencionei o nome também estão nessa condição e querem se preparar para o batismo muito em breve, estudando a Bíblia e aceitando esse novo nascimento, crendo de todo o coração, também se coloquem em pé e venham aqui à frente. Se quiserem, não se sintam obrigados. Façam isso enquanto nós todos nos colocamos em pé e louvamos o nome de Deus. Amém. Quantos estão felizes aqui essa noite? Louvado seja Deus. Tivemos aqui 4 pessoas. Muito feliz com a decisão de vocês 4. Que muito em breve vocês possam estar descendo as águas batismais dentro dessa igreja, para nascer de novo, para aprender a abandonar o mal, a viver o amor, a fé e a verdade, custe o que custar, até o fim. E se perseverar até o fim, céu eterno, amor eterno, paz eterna, glória eterna. Eu quero andar no caminho de vocês, viu? Eu também quero junto com vocês. Não pense que eu estou acima de vocês, não estou. Pelo contrário, somos todos filhos amados de Deus. Todos nós necessitamos dessa experiência que vocês estão tendo, nascer de novo, aceitar a Jesus, se arrepender dos pecados e viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Eu vou pedir de forma especial que aqueles que vieram à frente possam se ajoelhar, vou me ajoelhar com vocês e a igreja permaneça como está para fazermos a oração final. Vamos orar. Deus do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Maria, Pai, do Marcelo, da Nicole, Pai, também do Hércules, Pai. Obrigado pela minha vida, pela vida da Diná, do Lucas, da irmã Marisa. Obrigado pela vida de todos nós, do irmão Augusto, do irmão Raul, do irmão Adão, do pastor Anderson, de todos nós aqui dentro desta igreja. Pai. Obrigado porque a tua graça tem sido real e maravilhosa na nossa vida, apesar de não merecermos. E o Senhor nos chama, e nós estamos aqui para aceitar o teu chamado, Pai. Nos batize no teu Espírito Santo, nos prepare para o batismo nas águas, nos prepare para andarmos nos teus caminhos, guardando os teus mandamentos, Pai. Tira de nós a vaidade, a mentira, o pecado, o orgulho, qualquer coisa que nos prenda a esse mundo e ao pecado. Que o diabo não tenha poder sobre nós e que possamos estar um dia também nascidos de novo na tua presença para todos sempre, meu Pai. Dá-nos a tua graça, protege-nos, fica com os que se batizaram, fica com os que vão se batizar, fica com aqueles que já estão no teu caminho e nos ensine a te amar e amarmos uns aos outros, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.